Eu quero incentivar você também aí no nosso site, para que você possa acompanhar as pregações. Às vezes você ouve uma pregação e diz: meu Deus, falou tanto comigo. Ou então: olha, eu queria tanto que minha esposa, meu primo que não foi na reunião, pudesse ouvir essa ministração. Então estamos disponibilizando lá na internet, no site www.vidanovaitabuna.com.br. Nós temos lá todas as nossas ministrações. É claro que não é a mesma coisa a gente estar aqui, não é? Mas é uma ferramenta que pode sim lhe servir muito. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Bom esse calor, né, irmãos? Glória a Deus. Deus quiser, logo logo estaremos fisicamente refrigerados, mas espiritualmente aquecidos. Amém? Deus é bom, irmãos. Aleluia. Filipenses, capítulo 1, versículo 2. Amém? Diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, ao contrário, antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Filipenses 1:20. Ok? Oh, irmãos, perdão. Como vocês estão atentos? Filipenses 1:20, vamos lá? Eu vi vocês assim, essa versão dele está um pouco diferente da minha. Filipenses 1:20, amém, irmãos? Amém. Para ver se vocês estavam ligados aí mesmo. Segundo a minha ardente expectativa, confere? E esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a ousadia, diga, com toda a ousadia. Com toda a ousadia. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aleluia. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar de novo, irmãos. Ô Senhor maravilhoso, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso entendimento. Tua palavra seja como espada de dois gumes, que separa alma e espírito, como diz sobre si mesma. Que nós agora, em nome de Jesus, possamos discernir entre o que é emocional, entre o que é humano e até carnal, do que é espiritual, do que vem do Senhor, em nome de Jesus. Que o teu próprio Espírito venha agora agir de forma tão poderosa, que só venha fluir daqui palavra de Deus, venha aniquilar tudo que vem de mim mesmo, Senhor, e que em nome de Jesus meus irmãos possam receber aquilo que veio do céu para a vida deles. Que o Senhor possa revigorá-los, que o Senhor possa animá-los no Senhor, que o Senhor possa estimulá-los a viver uma vida de santidade, que anuncia a Tua volta, que anuncia o Teu amor, que anuncia que o Senhor Deus é amoroso, cuidadoso, zeloso para conosco. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a força maligna que tenta lançar confusão, que tenta lançar coceira nos ouvidos. Como diz a Tua palavra, no final dos tempos os homens teriam coceira nos ouvidos ao ouvirem o Teu Evangelho. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Quem vai ministrar a nosso coração? Coração é o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos? No século XIX, viveu um dos maiores ganhadores de alma de todos os tempos. Chegaram a atribuir a ele 500 mil conversões. Meu Deus! Imagine o que é uma pessoa que pregou o Evangelho. Alguns dizem que ele chegou a pregar o Evangelho para 100 milhões de pessoas. Isso no século XIX. Ele viajava por toda a Europa, Estados Unidos e outros países, e ministrava a palavra de Deus. D.L. Moody, um homem que era um brejeiro, um camponês, mas que fazedor de sapato, que um dia o seu chefe chamou e o confrontou com o Evangelho, disse: você precisa receber Jesus. E ele recebeu o Senhor Jesus, mas ele tinha uma vida, digamos assim, morna. Às vezes, não sei se é assim com você, mas às vezes a gente já recebeu Jesus, a gente já entregou a vida a Jesus, mas a gente percebe que parece que ele não recebeu essa vida. Mas pastor, eu levantei a mão e eu entreguei, mas parece que ele não foi buscar. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes nós cremos, mas a Bíblia diz em certa situação em que os escribas creram em Jesus, mas pegaram em pedras para jogar nele. Obrigado, querido. O que acontece então conosco? Muitas vezes nós fazemos parte de uma comunidade, gostamos da nossa igreja ou não, e nós cremos. Eu tive uma experiência com Jesus, eu entreguei a minha vida a Ele. Eu não faço mais um monte de coisa errada. Ora, eu não faço mais isso, não faço mais aquilo. Interessante, porque às vezes os crentes são mais marcados pelo que não fazem. Não é? Eu lembro que uma vez eu tinha desviado, eu cresci na igreja, mas quando eu tinha uns 11 anos, eu quis conhecer o mundo. E conhecer as coisas que se faz fora da igreja, e que às vezes também se faz dentro da igreja, infelizmente. E estava assistindo um programa de televisão com um amigo meu, e a gente estava assistindo a Universal, e tinha um testemunho de um sujeito que ele começou a dizer: olha, eu fazia tal coisa, ah, eu cheirava cocaína todos os dias, eu saía com várias mulheres, eu comprava e não pagava, o que importa era curtir. Só que eu parei com tudo isso e agora não faço mais nada disso. E aí, mas ele não falou o que ele passou a fazer depois que recebeu Jesus. Na verdade, ele começou a falar o que ele passou a ter. E aí esse amigo meu deu uma gargalhada assim profunda e disse: como é que é isso? O cara deixou de fazer tudo que era bom na vida e agora não faz mais nada? Não quero isso para mim não, eu quero continuar fazendo o que eu quero. Nós achamos que é um grande testemunho para as pessoas de fora a gente não fazer um monte de coisa. E a gente às vezes começa, o tempo vai passando e a gente começa a achar que, na verdade, talvez seja isso ser cristão, só deixar de fazer as coisas que eu gostava tanto de fazer. Talvez estivesse assim o Moody. Só que ele fez uma viagem à Inglaterra e ele foi ouvir um sujeito chamado Charles Spurgeon. Enquanto ele ouvia Charles Spurgeon pregando, ele percebeu que quem fazia a obra era Deus, porque ele se empenhava muito em por força própria. Ele atribuía muito ao esforço dele próprio. Viver uma vida diferente. Não que a gente não deva se esforçar. Vou falar inclusive sobre isso hoje. Mas ele achava que partia somente dele. Então ele, ouvindo Spurgeon, ele disse: olha, percebi que na verdade quem faz a obra de Deus é Deus. E eu só vou na verdade trabalhar em favor dessa obra de Deus. Porque a grande diferença, embora não pareça que exista, mas existe, é que quando a gente quer fazer a obra de Deus, movido por nós mesmos, nós não fazemos a obra de Deus, nós fazemos a nossa obra e pedimos para Deus abençoar. E nós podemos incorrer em erros terríveis. Mas quando a gente entende que já existe a obra de Deus, e que eu vou procurar saber qual é a obra de Deus, e vou trabalhar em favor dessa obra, isso pode trazer uma revolução na nossa vida. E ele percebeu isso ouvindo Spurgeon pregar. Mas ele continuou. E ele encontrou um pregador anônimo chamado Henry Varley, ou Henrique Varley. E o Varley, conversando com ele, disse: Moody, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem inteiramente comprometido com Ele. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem inteiramente comprometido com Ele. Diga: inteiramente. Inteiramente. Comprometido. E aquilo que aquele homem falou, o Henry Varley, ficou repercutindo dentro da cabeça do Moody. E ele pegou o navio para voltar para Chicago, porque ele era americano. E ele disse que enquanto ele estava sentado no convés e olhava aquelas tábuas do convés, é como se cada uma daquelas tábuas dissessem para ele: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com o homem inteiramente comprometido com ele. E olhava para outra tábua e a tábua dizia para ele: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido com ele. E ele disse: parecia uma paranoia. Ele chegou em Chicago e tinha as ruas de paralelepípedo, e parece que cada pedra daquela pulava e falava com ele aquilo. E aquilo começou a azucrinar a cabeça dele, até que ele disse: ok, eu me rendo a isso. E os biógrafos de Moody dizem que ele, depois daquilo, pensou assim: ele não disse o mundo está para ver o que um homem rico pode fazer totalmente comprometido com Deus. Nem o mundo está para ver o que um homem estudado pode fazer, o que Deus pode fazer com um homem estudado. Ele também não disse o que é que o mundo pode fazer com um homem influente, mas ele só disse o que o mundo está para ver, o que Deus pode fazer com um homem, simplesmente com um homem inteiramente comprometido com Deus. Então ele falou: o que me impede de ser esse homem? Eu vou ser esse homem inteiramente comprometido com Deus. Amém, irmão? E a partir daí, ele, o ministério dele explodiu, e a vida dele com Deus emocionalmente explodiu. Ele começou a crescer em Deus de forma extraordinária, até que houve uma grande catástrofe lá em Chicago, e as pessoas estavam mais desesperadas por Deus. E ele disse: agora é o momento de viver aquilo que o Aaron Valley me disse. Eu vou então viver totalmente comprometido com Deus. Como isso é possível? Como é possível eu ser totalmente comprometido com Deus? Eu lembro, tem algumas coisas que a gente ouve em algumas aulas que a gente nunca esquece. Eu lembro que eu vi numa aula uma vez que um certo matemático grego, Arquimedes, eu fui pesquisar quem foi que disse, porque eu lembrava o que foi dito. E é o Arquimedes, viu, gente? E o Arquimedes, um matemático grego, ele disse assim: dai-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu movo o mundo. O Arquimedes dizia, e explicava com sua matemática, que era possível mover qualquer corpo, desde que ele tivesse um outro, um ponto de apoio, e tivesse uma alavanca. Irmãos, quando a gente olha para o mundo, a gente pode achar que é impossível que algumas circunstâncias, algumas situações sejam mudadas. Tem situações que a gente contempla assim, na nossa família, por exemplo. Se você se concentrar aqui, você vai conseguir concentrar. Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Existem algumas circunstâncias que a gente observa e que, se a gente se deter à circunstância, a gente acaba tendo a certeza de que nada pode mover aquilo. Mas eu quero falar hoje à noite sobre o compromisso como alavanca que move o mundo espiritual. O compromisso com Deus é a alavanca que move o mundo espiritual. O compromisso com Deus é a alavanca que move qualquer situação que seja contrária ao plano de Deus. Se houver um compromisso, se eu me comprometer com a obra de Deus, se eu me comprometer com o chamado de Deus, se eu me comprometer com o relacionamento com Deus, eu garanto a você, não sei, eu garanto, a própria Bíblia garante a você, que qualquer situação pode ser movida no mundo espiritual com a alavanca do compromisso. Eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre esse tal de compromisso. Eu gosto do dicionário Ruais, porque ele traz etimologia, e você vai atrás de onde veio a palavra, e eu achei fantástico e valeu a pena trazer para vocês aqui o que o dicionário de Ruais diz. Compromisso é você dar em penhor moral, é você confiar, é você compartilhar da missão de alguém, é você envolver-se, se fazendo refém, se fazer avalista, pactuar-se solenemente, entregar-se por garantia. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele teve um compromisso por você e disse: eu garanto que ela vai ser santa. Aí você diz, perdeu Jesus, porque eu não sou. Ele fala, então tudo bem, eu pago a dívida. E pagou na cruz a dívida, amém? O compromisso que Deus tem conosco, de nos avalizar, a Bíblia diz que Jesus morreu por nós enquanto nós ainda éramos seus inimigos. Interessante porque nós lemos esses dias no estudo que fizemos nos simpósios, digamos assim, né, no final de semana, e foi maravilhoso. Sinto se você não pôde ir, mas quem foi, tem muitos testemunhos para dar. Nós estudamos profundamente sobre discipulado, sobre os núcleos, os grupos nas casas, sobre a visão da igreja, foi muito tremendo. E lá estudamos um pouquinho também, num dado momento, sobre a igreja de Antioquia, e a carta em Apocalipse 2 sobre a Antioquia. E você vê ali que Jesus, ele diz, olha, eu reconheço o seu trabalho, o seu labor, mas tem no meio de vocês a Jezabel, que tem profanado o meu povo. Falando em linguagem simbólica, falando de Jezabel como a mulher de Acã, um estilo de vida dada ao pecado e à promiscuidade que estava dentro da igreja. Não tem nada a ver com o Patrick não, gente. E Jesus diz, olha, vocês devem se arrepender porque eu vou fazer vocês, eu vou entregar a vocês as nações. Aí eu digo, meu Deus, como é isso? Como é que Deus pega um povo que ele puxa a orelha de forma tão severa e diz, mas tudo bem, se vocês se consertarem, eu vou entregar a vocês as nações? Gente, que Deus misericordioso é esse? Maravilhoso é esse? É para dizer que, como Moody entendeu, ouvindo a pregação de Spurgeon, não é o que eu faço a partir de mim, mas é o que eu faço para colaborar com a obra de Deus que já está acontecendo. A obra de Deus já está acontecendo, amém ou não? Amém. A igreja já está caminhando. Eu só preciso saber como eu vou fazer para pegar esse bonde que já está andando. Deus já está curando, transformando, convertendo. Eu quero fazer parte disso. Você quer fazer parte disso? Diga amém. Então, olha aqui, que coisa extraordinária. Esse compromisso que é a alavanca que move o mundo espiritual, ele vai levar cada um de nós a uma vida que diz respeito a esse compromisso. Mas antes do seu compromisso, quero falar do compromisso de Deus com você. Isaías 53:1, se você quiser abrir aí. Compromisso, a alavanca que move o mundo espiritual. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo. A palavra de Deus diz, desenvolvei a vossa salvação. O Senhor nos leva a uma volição, a uma resposta, a uma atitude em resposta ao compromisso dEle conosco. Isaías 53 é um texto extraordinário que fala do sacrifício vicário e substitutivo de Jesus. Isaías 53:1 diz, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens. Homem de dores, e que é experimentado nos sofrimentos, ou que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Meu Deus. Isso aqui é Jesus. Porque ele era o seu avalista, você não conseguiu pagar a conta, então ele teve que pagar. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se o salário do pecado é a morte, quem tinha que ir para a cruz era você. E você foi para a cruz de forma representativa, porque ele foi no seu lugar. A Bíblia diz que com ele morremos, também com ele fomos ressuscitados e seremos glorificados. E somos glorificados. Olha que coisa forte. 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Olha aí que coisa forte. Esmagado por causa das nossas iniquidades. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é pecado deliberado. Você sabe que é pecado e ainda assim repete e faz de novo. Isaías 53, 5b. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho próprio, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. O Pai fez cair no Filho a culpa que era nossa. 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do seu povo? Ninguém percebeu naquele momento, irmãos. E deram-lhe, 9, a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. O José de Arimateia que deu o túmulo para ele. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca, todavia foi da vontade do Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele passou tudo isso. Comprometendo-se conosco. E eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui acordado, despertado, despertada para essa realidade espiritual. Que o que vai mover o mundo espiritual, o que vai fazer a sua oração ser acolhida, não é o que você faz, mas é o que Deus faz em você, e você promove essa ação de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Ele quer fazer em sua vida. Ele quer fazer. Ele, a Bíblia diz que Deus está esbaforido, querendo ver Israel seguindo ao seu conselho. Forte isso, hein? Irmãos, vamos ver aqui então, em primeiro lugar, que o Senhor Jesus, querendo que você se envolva de forma comprometida com Ele, entendendo que o compromisso é a alavanca que move o mundo espiritual. Oh, meu Deus! Quantas coisas nós precisamos mover e começamos a orar para acontecerem. Mas se você não tem compromisso, você não sabe, às vezes, nem qual é a vontade de Deus. Ensinando, ministrando aos homens sobre oração, depois da igreja, nós estudamos aquele acróstico. Estou até providenciando para a gente fazer um adesivo para você colar no seu quarto, na sua Bíblia. O acróstico ACAS. Para quando você for orar, você tem uma certa ordem na sua oração. Então a casa é primeiro a adoração. Eu vou orar, eu adoro a Deus. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Então você começa a oração, é uma sugestão, não tem que ser assim, mas é uma sugestão bíblica, inclusive. Você começa adorando a Deus. E adora Ele. Você adorar não é só falar das virtudes dEle. Adorar é você se render a esse Deus que você está elogiando. Louvar é falar da virtude. Eu posso louvar Patrick e Zaira como um casal, eu só não posso adorá-los. Adorar é me prostrar em rendição e entrega. Adorar também intimidade, é beijar a face. Então primeiro a gente adora a Deus. Amém, gente? Amém? Adore o Senhor. Não que tenha que ser assim, mas é um exercício para a sua oração. A casa, a adorar, C, confessar. Confesse o teu pecado em nome de Jesus. Tem gente que tem medo de confessar a Deus, porque se sabe que está errado, vai ter que mudar. Não, primeiro você confessa, e na confissão, Deus vai dar poder para mudar aquilo. Adora, depois confessa, acaso. Depois agradece. Agradece a tudo que Deus tem feito por você. Agradece a tudo que tem acontecido. Até as tribulações agradeça. Porque elas produzem uma perseverança. Uma esperança perseverante, amém? Como estudamos lá em casa. Depois de adorar, de confessar e de agradecer, aí você pede. Irmãos, depois disso, seu pedido já não é mais o mesmo. Seu pedido já vai ser influenciado pelo que você falou com Deus antes. Você ainda vai pedir falando assim: Deus, mas seja feito conforme a tua vontade, como Jesus falou. Então você vai orar ao Senhor. Isso é um compromisso. Irmãos, olha a coisa forte. Eu vou trabalhar alguns pontos aqui essa noite. Está calor, não quero me demorar muito. Mas se o compromisso é a alavanca que move o mundo espiritual, se você tem, por exemplo, o compromisso de orar por sua família, eu garanto a você que você vai ver a ação de Deus em sua família. Porque quem garante não sou eu, é a palavra de Deus. Se você tem compromisso com a sua igreja, você vai orar pela sua igreja e você vai ver a sua igreja sendo parecida com o que Jesus ensinou para ser em Atos, o apóstolo. Se você ora por sua vida profissional, ore e se comprometa. Mas como João Calvino dizia, se você não estiver disponível para trabalhar em favor da sua oração, nem ore. Que às vezes a gente passa assim no lugar e fala: ô Deus, abençoa ali aquela favela, Senhor, levanta missionários para irem lá. E se você for missionário? Ah, não gosto de orar pela vontade de Deus não, porque Ele pode me mandar ser missionário nas favelas da Índia. Meu irmão, se Deus mandar você ser missionário na favela da Índia, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo na favela da Índia. Que Deus mandou. Mas você pode ser rico, você pode ser famoso, se você não estiver no centro da vontade de Deus, você não vai viver a alegria que é dom do Espírito Santo, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o compromisso leva você a isso. Primeiro, entendendo que o compromisso é a alavanca que move o mundo espiritual, irmãos. Jesus tomou uma coroa de espinhos para que fôssemos unânimes em amor. Primeiro, Jesus tomou uma coroa de espinhos para que nós fôssemos unânimes em amor. Jesus tomou uma coroa de espinho para que nós fôssemos unânimes em amor. Disse lá também na ministração lá em casa, que não tem como, em dado momento, concluímos ali juntos, que não tem como fazer o serviço do Senhor sem sacrifício. Não que sejamos masoquistas, busquemos o sacrifício, não é isso. Mas, inexoravelmente, fazer a obra do Senhor leva alguns sacrifícios. Gente, parir um filho leva muitos sacrifícios. Paulo disse: sofro dores de parto até ver Cristo gerado em vós. Será que não tem sofrimento? Tem, claro que tem. Nós acabamos de ler que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele recebeu um castigo. Eu quero usar de forma didática, ilustrativa e também espiritual, que Jesus, ele tomou a coroa de espinhos, o castigo que era nosso, para que nós tivéssemos uma mente curada. Ele tomou a coroa de espinhos, irmãos. Que símbolo forte, não é? Para que em Efésios, Paulo pudesse dizer: tome o capacete da salvação. Jesus fez um sacrifício para você poder tomar o capacete da salvação, que foi a coroa de espinhos. Muito mais do que uma coroa de espinhos, foi o Pai ter rompido com ele. Porque a Bíblia diz que não há comunhão de Deus com o pecado. E ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, tomou uma coroa de espinhos para que fôssemos unânimes em amor. Atos dos Apóstolos 2,46, se você abre rápido, abra. Se não, acompanhe comigo. Atos 2,46. Vai abrindo aí que eu vou lendo. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Oh meu Deus, que sonho de igreja! É o que Deus tem para nós. Não é nada menos do que isso. E nós vamos trabalhar para vivermos isso, irmãos. Que Deus nos livre dos resultados de atos com estratégias que não são bíblicas. Olha aqui para mim para dizer uma coisa, ó. E perseveravam o quê? Unânimes. Sabe o que é unânime? Com a mesma força vital mental. Ânimos é a palavra grega para alma. Mas não é só a alma, é a mente. Eles tinham uma mente coesa. Eles tinham uma mente junta. Caetano Veloso disse que toda unanimidade é burra, né? Na igreja, não. Porque a nossa unanimidade anula a nossa vontade, não em detrimento da vontade de outro homem, mas a nossa vontade anulada, em detrimento da nossa própria vontade, para que a vontade de Jesus seja executada em nós. Então Jesus levou uma coroa de espinhos, para que fôssemos unânimes em amor. Aleluia. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Quando você contempla essa imagem, quando você diz, não, eu penso diferente dele, não, eu penso diferente, não dá para a gente caminhar junto, não, não dá para ter esse negócio de comunhão, de estar perto, não, igreja é que nem família, é que nem dente, quanto mais longe, melhor, que não junta sujeira. Deus se importa com o seu trauma, Deus se importa com a sua dor, Deus se importa muito com o que você já sofreu, mas Ele não vai desistir do propósito e plano dEle de igreja, porque um alto preço foi pago para que pudéssemos viver a igreja do sonho de Deus. Foi o preço de sangue. Jesus não estava brincando de Deus. Nós vemos aquele filme Paixão de Cristo, Mel Gibson, muito bem feito. Alguns excessos em os católicos, mas muito bem feito. E aquilo move as nossas entranhas. Mas foi muito mais que ele sofreu. Porque a maior dor dele não foi física, não, irmãos. A maior dor dele foi ver a criação dele batendo na cara dele, batendo na boca dele. Ele no templo tomou um murro na boca. Brincadeira isso? A própria criação. Ele ficou tão... Entenda, irmãos, ele ficou tão assim, não é? Ele ficou tão tocado por aquilo que ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E pior do que isso foi o Pai ter agido de acordo com o que combinaram. Mas mesmo tendo sido combinado, foi doloroso para Jesus. O Pai rompeu com ele ali. Jesus conheceu as costas de Deus Pai para que nós permanecêssemos diante da sua face. Deus não vira a cara para você quando você peca. Sabe por quê? Porque Ele virou a cara para Jesus. E Jesus entendeu que valia a pena, porque Ele disse: eles não vão aguentar se o Pai virar a cara para eles. Mas eu aguento. Jesus tomou a coroa de espinhos para que você tivesse uma mente capaz de ser unânime. Amém, irmãos, ou não? A palavra de Deus diz que o sacrifício vicário dele, como nós celebramos a ceia, este é o corpo de Cristo partido por vós. O corpo dele foi partido para que nós continuássemos unânimes. Amém ou não? Então ele levou a coroa de espinhos para que nós fôssemos unânimes em amor. Segundo, teve o lado furado para nos banhar da água da palavra. Aleluia. Efésios 5:25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus diz sobre a palavra, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Esse pão vivo é Jesus. Esse pão vivo é o corpo de Jesus. Esse pão vivo foi furado. Quando a pleura foi derramada ali, creio eu, como muitos teólogos, que era símbolo da lavagem pela palavra. Se Jesus não fosse furado, você não ia ter essa palavra maravilhosa que lava você. Até porque Paulo diz: do que vale o Evangelho se Jesus não tivesse ressuscitado? Para ter ressuscitado, ele teve que ter morrido. Jesus morreu, irmãos. E a morte dele possibilita que sejamos lavados pela palavra. Mas, se eu não tenho compromisso, eu não me importo em ser unânime. Problema dele que ele furou a cabeça dele. Não tenho nada com isso. Problema dele. Não, irmãos. Ele fez a parte dele. Ele colocou uma coroa de espinhos para que minha mente fosse a mente de Cristo. Quando eu estiver com dificuldades na mente, quando eu estiver com dificuldades onde eu começo a pensar de forma carnal, começo a pensar de forma pequena, tacanha, humana, até diabólica, recebendo as sugestões do diabo de que eu não sou capaz de ter uma vida que Deus me chamou a ter, de que eu tenho que mesmo cair no pecado, de que eu lembro, não, ele no meu lugar usou uma coroa que rasgou a sua cabeça, e aquilo ali eu vou ter por símbolo de que ele fez aquilo, ele sacrificou a cabeça dele para que a minha cabeça fosse santa. Filipenses diz, se há algo de boa fama, se há algo de bom proveito nisso, pensais. Sabe o que é de boa fama ali, também pode ser traduzido? Se há algo publicável nisso, pensais. Então eu fico policiando os meus pensamentos. Se eu estiver do lado de Patrick e tiver algum pensamento que não seja, que se ele ouvisse, criaria um problema entre nós, eu prefiro não ter esse pensamento. Você entendeu ou não? Às vezes o marido está com a mulher fala, ô bem, lava aqui esses pratos. Aí ele vai, tudo bem, amor. Preguiçoso. Na cabeça, né? Preguiçosa. E vai fazer o quê? Eu aqui lavando o prato, pensando o quê? Que eu sou um homem ou sou uma moça? Ah, não aguento mais essa mulher, não. Misericórdia. Ah, eu vou orar para morrer, porque aí não tem que adulterar. Ele tomou a coroa de espinhos para que fôssemos unânimes em amor. Não ignore o sacrifício, o compromisso. Ele teve um compromisso com você. Responda de forma comprometida também em nome de Jesus. Porque o difícil Ele fez para que nós pudéssemos viver os seus mandamentos. Dois, Ele teve o lado furado para nos banhar da sua palavra. Irmãos, se nós não temos compromisso com a palavra de Deus, nós não temos compromisso com o próprio Deus. Jesus pagou um preço alto para você poder ter acesso à palavra dele. Quantos e quantos mártires morreram para que você tivesse a Bíblia hoje? Irmãos, se eu pensar no sacrifício de Jesus, que é o Verbo de Deus, ele disse, não, eles não estão entendendo nada, a gente mandou coluna de fogo, a gente botou os bichinhos tudo numa arca, a gente botou, abriu o mar vermelho, mas eles não entenderam, eu vou ter que descer e falar com eles. E desceu, e falou para nós. E morreu para que as palavras dele fossem vivas em nós. Amém ou não amém? Então, se comprometa em nome de Jesus, não só em ser unânime, em amar sacrificialmente, em ter pensamentos que são santificados, mas também se comprometa com a palavra de Deus. Ele teve o lado furado para nos banhar da sua palavra. Três e penúltimo. Teve os pés furados para caminharmos em santidade, anunciando o seu ano aceitável. Tão lindo isso, né? Vou falar, queria que vocês repetissem. Teve os pés furados. Para caminharmos em santidade. Anunciando o seu ano aceitável. A palavra de Deus diz que formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Alguns estudiosos, arqueólogos, dizem que o que mais doeu em Jesus foi o furar pés. A hora da morte foi muito dolorosa, mas na parte do martírio, dizem que a parte mais dolorosa, o pé é a parte do corpo que mais tem ossos. Vários ossos foram quebrados, artelhos, tendões separados, para que aqueles pregos perfurassem os dois pés dele. Mas isso não é nada comparado à dor de se ver pregado. Aquele homem que passou os 3 anos caminhando, caminhou quilômetros e quilômetros e quilômetros. Mas em certo momento ele estava preso ali. Mas eu não sei o que passava na cabeça de Jesus, mas havia uma alegria muito grande em meio à dor dele, porque ele deve ter pensado algo do tipo, está consumado, eu estou preso para que eles possam caminhar, porque se eu não tivesse preso aqui, eles não iam, os pecados deles iam ser pedra de tropeço para eles, mas eu estar preso, os meus pés estarem furados, liberta os pés deles. Ele conseguia ter uma alegria, um gozo assim, amém, irmãos? É muito doido isso, não é não? Difícil compreender isso. Ah, meu irmão, quando eu tiver mole para fazer a obra, eu vou lembrar dos pés furados de Jesus. Vou dizer, não, ele perdeu os pés para que eu pudesse caminhar. Olha com os textos aqui, irmãos. Mateus 28, 18. E aproximando Jesus falou, dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer e guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que Jesus está conosco? Jesus caminha através dos nossos pés, irmão. A Bíblia, o Daniel Souza diz, somos seus pés andando em toda parte, aleluia, na canção dele. Efésios 1, 22 diz, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Para que você pudesse ter autoridade espiritual, se Jesus chegasse no inferno lá com os pés sem serem furados, se ele chegasse lá sem ter morrido, o diabo ia dizer, combinei com seu pai e com você lá na eternidade. Vocês me disseram que a alma que pecar essa morrerá. Você descumpriu a sua promessa. Quem viu as Crônicas de Nárnia tem uma ilustração boa disso. Quando a feiticeira, as Crônicas de Nárnia escritas por Martin Lloyd-Jones, uma metáfora da própria igreja do Evangelho. Quando a feiticeira chega para Aslan, que é um leão, símbolo de Jesus, e diz, mas ele, eu tenho direito sobre ele, porque ele mentiu, ele pecou. E Aslan rugiu e ela sentou na cadeira. E eles foram ter uma reunião dentro da tenda. E Aslan pôde ter dito a ela que ele ia pagar pelo pecado, pelo erro de Edmundo. Símbolo nosso. No livro de Martin Lloyd-Jones, As Crônicas de Nárnia. Jesus, irmãos, chegou ao inferno com o pé furado. E aquele pé furado tem todo o poder, irmão. Porque esse pé furado pisou a cabeça do diabo com toda a autoridade. Porque agora o homem não devia mais nada a Deus. Conserte sua teologia. Tem muita gente por aí dizendo que Jesus pagou a dívida ao diabo. Jesus nunca deveu nada ao diabo. A dívida do homem era ao Pai. E Jesus pagou essa dívida ao Pai. O sacrifício no Velho Testamento, que foram símbolos da morte que viria de Jesus, eram oferecidos ao diabo? Não. Jesus pagou a dívida que era ao Pai com a morte dele. Então, meus amados, Jesus teve seus pés furados para caminharmos em santidade, anunciando o seu ano aceitável. Lembre disso em nome de Jesus. Salmo 85, 12 diz, o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá seu fruto. A justiça irá diante dele, marcando o caminho com as suas pegadas, fazendo um caminho com as suas pegadas. Aleluia. Pode dizer aleluia? Por último, ele teve as mãos furadas para que fizéssemos a sua obra. Aleluia. João 14, 12 diz, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará obras maiores do que as que eu faço. Esse fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém ou não? O próprio Moody, se esse dado histórico estiver certo, 500 mil pessoas converteram com ele. Quando Jesus veio, não foram 500 mil pessoas que converteram. No ministério humano de Jesus, encarnado, ok? Hã? Nem tinha. Irmãos, você já parou para pensar o que Deus pode fazer através da sua vida se você for comprometida com Ele, se você for comprometido com Deus? Uma vez eu vi um comercial em Salvador de um mecânico que estava na loja de pneus, tipo o Tito Tabosa, uma loja grande dessa. E ele, a câmera foca nele assim, e ele diz assim, isso aqui é o meu universo. Aí a câmera bota assim o nome da loja. Meu Deus, foi tão instintivo. Quando ele falou, isso é o meu universo, eu falei, que universo pequeno. Gente, não, foi muito forte para mim ele dizer aquilo. Eu pensei, meu Deus, que universo pequeno. Talvez o seu universo seja o seu trabalho, que nem ele. Talvez o seu universo seja sua rua. Talvez o seu universo seja o seu orçamento que nunca consegue juntar, porque você acha que se você acumular dinheiro, você vai ser feliz. Irmãos, Deus tem um universo muito grande para a sua igreja. Ele quer libertar você de uma mentalidade tacanha, de uma mentalidade oprimida, diminuída, frustrada. Jesus está dizendo, olha, eu tive minhas mãos furadas para que você pudesse continuar o meu ministério. Jesus falou, vocês vão onde eu não vou. Por isso eu vou morrer e vou botar meu Espírito dentro de vocês. Vou botar o Espírito Santo dentro de vocês. Amém ou não amém, irmãos? Atos 8,16. Porque sobre nenhum deles havia descido ainda o Espírito Santo. E somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos. E eles receberam o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Atos 8,17. Então lhes impuseram as... E eles receberam o Espírito Santo, aleluia. Atos 13,2. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram, lhes impuseram as... Fala forte, irmãos, as... E os despediram. Atos 6,3. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguem deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prótoco, Nicanor, Timão, Pármenes, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos deles, todos orando, lhes impuseram as mãos. Aleluia. O Senhor Jesus teve as mãos furadas para que nós pudéssemos continuar o seu ministério. Irmãos, o Senhor Jesus é um Deus de compromisso. Ouvi um sermão uma vez, quando era adolescente ainda, do meu pai, que dizia, o cristianismo é a religião do compromisso. Eu quero dizer para você nessa noite que se você ainda não tem compromisso, você tem que chorar diante de Deus. Você tem que chorar diante de Deus esse pecado. A palavra de Deus diz, a igreja de Éfeso, que estava morna, não disse assim, ok, tudo bem, é uma fase. Não, disse, arrepente depois de onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Deus considera a sua história, mas ela não justifica a sua indiferença com a obra dEle. Todo mundo tem uma história, irmãos. Todo mundo tem uma dor. Todo mundo tem dificuldade. Se eu for abraçar a minha razão, eu vou deixar de fazer o que Deus tem para mim. Conheci um homem de Deus chamado Herotides. Ô homem de Deus. Ele era aqueles meio doido por Jesus, sabe? Tinha uma caixa de som em cima do carro dele. Só para isso ele tira. E ele sai nas praças. Jesus pode salvar a sua vida. Aqueles doidos. É doido mesmo. Mas muitas pessoas converteram, aleluia. Jesus morreu por você, aleluia. E saiu na praça. Só que ele confessou e disse assim: olha, ele, um dia talvez vocês conheçam ele, vem aqui. Ele disse assim: irmãos, meus irmãos, eu passei 20 anos da minha vida que todas as noites eu abraçava a minha razão e virava as costas para a minha mulher. Mas um dia, irmãos, eu decidi que ao invés de abraçar a minha razão, eu ia abraçar a minha esposa. E de lá para cá, eu sou o homem mais feliz da terra. Bênção, não vem, irmão? Às vezes a gente abraça a nossa razão e não abraça a obra de Deus. Pedro podia dizer assim, ah, Senhor, o Senhor disse que eu, sai daqui, demônio, que ele feriu muito a mim, Jesus, que ele foi muito profundo. Você pensou que você ia ser exposto na frente dos seus colegas de trabalho, de ministério? Ah, não, Jesus, eu acho que o Senhor pegou pesado comigo ali. Ele preferiu lembrar quando Jesus disse, ah, quer dizer que eu sou o pão vivo, quer dizer que eu sou o filho de Deus ungido, Messias? Muito bem, sobre essa pedra edificarei minha igreja, Pedro. E darei as chaves nas mãos Ele preferiu ouvir o chamado do que o trauma. Que em nome de Jesus, nós venhamos a preferir o compromisso, amém, irmãos? Porque Jesus cumpriu de forma cabal o seu compromisso. Ele foi até o fim no seu compromisso, para que nós pudéssemos responder esse compromisso positivamente e pudéssemos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Eu quero que em nome de Jesus você feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor cumpriu o teu compromisso. Obrigado porque o Senhor pôde mover céus e terra, todo o universo sacudiu quando o Senhor cumpriu a tua palavra, porque parecia tão improvável, mas mesmo assim o Senhor cumpriu o que havia prometido por tantos profetas, que viria e seria moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traria a paz o Senhor receberia sobre si. Senhor, como nós lemos em Filipenses, queremos que o nosso corpo sirva para glorificar o Senhor. Queremos que o nosso corpo sirva para engrandecer o Seu nome. Queremos que o Senhor seja engrandecido no nosso corpo, seja pela vida, seja pela morte. Que o nosso compromisso com o Senhor seja em resposta à vocação que o Senhor deu quando o Senhor nos chamou e tem nos dito: a quem enviarei e quem há de ir por mim? Obrigado porque o Senhor cumpriu o teu compromisso. Obrigado porque, Senhor, todos nós, inclusive eu, tenho muitas dores, mas que elas não sejam maiores do que o teu amor. Porque não são. O teu amor é maior do que as nossas dores. Tua palavra mesmo diz: se você conseguir convencer alguém que se desviou do meu propósito, do que eu quero para ele, o meu amor vai encobrir multidão de pecados. Aleluia! Senhor, vem curar a tua igreja em nome de Jesus. Senhor, nos cura em nome de Jesus. Derrama o teu óleo sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Para que nós possamos dizer sim ao teu chamado, para que nós possamos ter uma vida comprometida com o Senhor, sejamos comprometidos com o Senhor, sejamos na mesma missão com o Senhor, apostando a nossa vida, apostando o nosso nome, apostando as nossas posses, tudo teu, Senhor. Porque o Senhor fez muito mais por nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, lembra-nos. Lembra-nos, Senhor, quando nós tivermos pensamentos carnais, pensamentos humanos que não são saudáveis, pensamentos que não são de paz, pensamentos de morte, pensamentos, Senhor Deus, que são verdadeiras entregas aos traumas. Em nome de Jesus, possamos lembrar: Ele tomou coroa de espinhos para que eu pudesse ser unânime com Ele, para que eu pudesse ser unânime com os meus irmãos, para que eu pudesse ter uma mente curada, para que eu pudesse colocar o capacete da salvação. Ele tomou a coroa de espinhos. Senhor, nos faz lembrar que o seu lado foi furado, o seu corpo foi rasgado, para que essa palavra viva pudesse lavar a nossa vida de conceitos equivocados, humanos, errados, confusos. Obrigado porque teus pés foram furados, para que nós pudéssemos caminhar em santidade, em serviço. Obrigado porque se os teus pés não fossem furados, eu não poderia estar aqui hoje. Obrigado porque na autoridade desses pés furados eu posso pisar a cabeça do diabo, aniquilar a obra das trevas, derrubar as portas do inferno, porque os teus pés foram furados, os meus pés têm poder no teu Espírito Santo para caminhar tomando posse dessa cidade, para caminhar abençoando aonde eu piso. Os meus pés são santos, são formosos, porque os teus pés foram feios e esmagados. Obrigado que tuas mãos foram furadas para que nós pudéssemos continuar o teu ministério, para que pudéssemos servir uns aos outros, pudéssemos ministrar o enchimento com o Espírito Santo, pudéssemos ministrar a expulsão de demônios, pudéssemos ministrar a cura de enfermos, pudéssemos tocar e alimentar o pobre, pudéssemos servir, que nós possamos levantar mãos santas como tua palavra nos manda. Porque só podemos levantar mãos santas porque a tua mão santa foi rasgada por nós. Aleluia! Desperta a tua igreja ao compromisso, Senhor. Desperta-nos como o Senhor abriu mão de si por nós, que nós venhamos abrir mão de nós por ti. O Senhor nos deu uma vida só e ela não pode ser desperdiçada. Liberta-nos de uma oração fugaz, onde queremos uma vida fácil, não. Nos chama a orar para uma vida que vale a pena. Resgate em nós o compromisso da oração, o compromisso da palavra, o compromisso da vida em santificação, o compromisso de servir na tua casa, apesar dos traumas, apesar das dores, apesar das perseguições, apesar, Deus, de tantas coisas que tentam nos grudar neste mundo, que o teu Espírito nos eleve como leva as costas sobre os montes. Possamos ministrar liberdade, uma novidade de vida, através de um compromisso que move o mundo espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado por Jesus. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se sente só um pouquinho para dar alguns avisos. Olha, irmãos, isso de hoje está queimando no meu coração, irmãos. Olha, eu vou ler de novo essa ministração. Eu vou ouvir essa pregação. Porque eu quero receber também o que o Senhor deu para vocês. Eu quero pensar nisso. Eu quero me concentrar nisso que Deus nos falou. O compromisso é a alavanca que move o mundo espiritual, irmãos. Se você vê um grande obstáculo diante de você, eu vou ter compromisso com Deus. Eu vou ter compromisso com Deus. Eu vou ter compromisso com Deus. E vou no poder do Senhor mover essa montanha e botar ele no mar. Porque o Senhor disse que obras maiores eu faria no nome dele. Aleluia, glória a Deus. Amados, nós temos alguns avisos, ok? Um aviso é que a confraternização dos núcleos, que seria sábado, ela vai ser terça-feira lá em casa, tá bom? Por quê? Seria sábado, mas teremos uma reunião de liderança em Salvador. Então, na sexta-feira à noite, eu vou sair com Paula daqui, vamos passar o sábado todo em Salvador, vamos dormir no ônibus, passar o sábado em Salvador. Aí a gente dorme de novo no ônibus para estar aqui domingo de manhã para a escola bíblica, ok? Então, nós vamos ter escola bíblica no domingo. Provavelmente vamos começar a estudar o livro Casas que Transformam o Mundo. Um livro fantástico, tremendo, que é uma coleção de experiências e textos bíblicos falando a importância da igreja nas casas, ok? Então, domingo culto normal pela manhã às 10 da manhã, tá bom? Nós não vamos estar aqui no sábado, mas domingo estamos aqui, se Deus quiser, juntos, tá bom? Terça-feira, então, lá em casa. Eu quero estimular você a levar um pão, Ah, ok, ok, minha mulher. Ok. Os homens, então, vamos levar suco e refe, tá bom? Depois de amanhã, ok, ok. Terça-feira, depois de amanhã, todos nós que fazemos parte ou ainda não dos núcleos, vamos estar, se Deus quiser, lá em casa juntos, às 19h30. Não dá por causa do trabalho de alguns, 19 não dá. É. Então nós vamos estar lá, já lhe recebendo, a partir das 19 horas, tá bom? Então, 19 horas. Porque se eu marcar 19, eu vou começar às 19. Então vamos marcar logo 19h30, porque aí eu começo às 19h30, tá bom? Então, 19h30, nós começamos a reunião lá em casa. Porque falar rindo, né? Esquecemos de falar rindo. 19h30, nós começamos a reunião lá em casa, tá bom? E aí, os homens vão levar refri e suco. Principalmente suco, né, irmãos? Se você for caro de caixa, leva um suquinho mesmo, pá, feito. Gelado? Tudo gelado. Se tiver uma garrafinha térmica, melhor, grande. Ok? Café gelado? Eu até gosto. Ok? O núcleo Diadinha vai levar? Salgado. Só a gente gravar isso não, gente.